Cão, Sansão, Adão e Lampião. Imagina tu que é o bestão. As meninas já chegaram, tão prontas pro combate. A equipe engana, é do Dragon Light. Na diretoria, Porto São José. Olá no pistão, quem domina a equipe engana. Do Dragão, chegou fim de semana. A gente tá de rock, arreia vários balde de Xandão e Ciroque. Chegou fim de semana, a gente tá de rock, arreia vários balde de Xandão e Ciroque. As inimigas ficam loucas, tentando entender. Hoje vem tanto real, elas batem na cabeça. Elas tão passando mal, elas tão passando mal. Elas tão passando mal, elas tão passando mal, mal, mal, mal. Aê, atura ou surta? MC Biel BH, o rei do Tecnofunk. Aê, só braba, só lançamento, só novidade. As meninas já chegaram, tão prontas pro combate. A equipe engana, é do Dragon Light. Na diretoria, Porto São José. Olá no pistão, quem domina a equipe engana. Do Dragão, chegou fim de semana. A gente tá de rock, arreia vários balde de Xandão e Ciroque. Chegou fim de semana, a gente tá de rock, arreia vários balde de Xandão e Ciroque. As inimigas ficam loucas, tentando entender. Hoje vem tanto real, elas batem na cabeça. Elas tão passando mal, elas tão passando mal. Elas tão passando mal, elas tão passando mal. Elas tão passando mal. Enquanto isso as engana, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo até o chão. Vão descendo até o chão, mostrando habilidade. Agora elas vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo.